Ouvi, Senhor, a Tua voz clamando em meio à escuridão. A Tua luz, a nossa paz, buscamos Te, ó coração. A cidade em pranto está, mas em Ti, Senhor, a vida desperta, ó casa, vem ao Teu amor, nossa saída. Buscai o Senhor e vivei, na justiça e em paz Ele é. A fonte que nunca se esgota, nos braços dEle a vida é. Buscai o Senhor e vivei, na justiça e em paz Ele é. A fonte que nunca se esgota, nos braços dEle a vida é. Aborreço o mal, amo o bem, estabeleço o juízo em Ti. Corra o juízo como as águas e a justiça flua aqui. Os que pranteiam vão chorar, mas em Ti há esperança, pois o Senhor é fiel e em Seu amor há mudança. Buscai o Senhor e vivei, na justiça e paz Ele é. A fonte que nunca se esgota, nos braços dEle a vida é. Buscai o Senhor e vivei, na justiça e paz Ele é. A fonte que nunca se esgota, nos braços dEle a vida é. Trevas em luz, confia, irmão, nesta chama. O Senhor é nossa cruz. Buscai o Senhor e vivei, na justiça e em paz Ele é. A fonte que nunca se esgota, nos braços dEle a vida é. Buscai o Senhor e vivei, na justiça e paz Ele.